infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os Espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nesta jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa de número 210. Hoje é dia 17 de abril do ano de 2019. Agora são 20 horas e 1 minuto dessa noite quente e agradável de quarta-feira. Falamos ao vivo, direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Participam do programa de hoje o amigo Alex Bonafini e a amiga Maria Antônia Paduan. Em alguns instantes, a gente já vai falar com eles. No programa Visão Espírita, discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/União Rádio Web. Deixe seu recado, faça sua pergunta, a sua participação é sempre muito importante. Lembrando que todos os textos que serão estudados aqui no programa de hoje serão publicados também lá na nossa página no Facebook. Então você pode acompanhar e também compartilhar para que essa mensagem alcance outros corações também necessitados. Todo início de programa, nós selecionamos algumas datas que merecem ser lembradas. Então, hoje nós selecionamos aqui um dia muito especial, dia 18/4, né? O dia de amanhã, só que do ano de 1857, em Paris, na França, Allan Kardec lança O Livro dos Espíritos, cuja primeira edição continha 501 perguntas. Após isso, hoje tem 1019 ou 1018, né? 1018. Existe uma discussão entre 1018 e 1019, mas 1018 perguntas. Também no dia 20/4, comemora-se a Páscoa cristã. Nós vamos falar um pouco também sobre esse assunto lá no terceiro bloco. E dia 22/4 é o Dia Mundial da Terra. Selecionamos, como falamos em Páscoa, falamos em libertação. Selecionamos o texto do espírito Albino Teixeira, extraído da obra Caminho Espírita, a obra psicografada por Chico Xavier, o texto denominado Libertação Espiritual. A criatura terrestre pode realmente aproveitar-se de leis que não subscreve, manobrar vantagens que não conquista, cruzar caminhos que não talha, habitar a casa que não levanta, comer o pão que não produz, trajar o fio que não tece, ampliar processos de reconforto que não inventa, colaborar na execução de programas que não planeja, utilizar veículos que não fabrica, medicar-se com elementos que desconhece. Todas essas operações conseguem a pessoa humana efetuar, ignorando muitas vezes onde o bem, onde o mal, onde a sombra, onde a luz. Devemos convencer-nos, no entanto, de que, para libertar-se efetivamente diante da vida, a criatura terrestre há de raciocinar com a própria cabeça. Ninguém pode viver a toda hora com discernimento emprestado. É por isso que somos chamados, na doutrina espírita, a estudar, instruindo-nos. E pela mesma razão, advertiu-nos Jesus de que apenas o conhecimento da verdade nos fará livres. Se aspirarmos assim à conquista da emancipação espiritual para a imortalização, é forçoso que cada um de nós desenvolva, com esforço próprio, as sementes da verdade que traz consigo. E assim, caríssimos amigos ouvintes, é mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso enfim dizer: boa noite, meu amigo Alex Bonafini. Boa noite, Wilson. Boa noite, Maria Antônia. Boa noite, Guilherme. Boa noite, queridos ouvintes. Que a paz de Jesus seja conosco. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui nesta noite para falarmos um pouco de Jesus, para falarmos um pouco de doutrina espírita, para engrandecermos a nossa vida. O texto do nosso queridíssimo Albino Teixeira, através da psicografia das Mãos Santas de Francisco Cândido Xavier, nos leva a raciocinar, que é o que o texto diz. Nos leva a entender que, como espíritas, nós somos considerados livres pensadores. Nós somos concitados por Allan Kardec a pensarmos por nós mesmos, a questionarmos, a perguntarmos, a inquirirmos, a sempre desejarmos o final da solução. É por isso que o espírita cristão, ele, sendo de fato espírita cristão, ele dá mostras de um ser que procura fazer a diferença no universo, de forma que ele sabe que ele é o artífice do bem e do mal que acontece com ele. Então, a partir do momento que você sabe que você tem livre-arbítrio, que você é o artífice do bem e do mal, que você colherá inevitavelmente aquilo que você plantou, automaticamente você deve agir de acordo com aquilo que são os seus ideais, as suas convicções. Nós vemos, infelizmente, num período tão fantástico da face da Terra, da humanidade, em que a tecnologia alcançou píncaros fora do comum, em que nós vemos bólides, naves romperem o espaço sideral para descobrir outras constelações, outros mundos. Nós vemos a evolução em todas as áreas da ciência, mas vemos que o homem ainda não fez a viagem para dentro de si mesmo para se autoconhecer e ainda vive da opinião alheia e dos modismos. Muitas vezes nós vemos que o homem não é capaz de andar com as próprias pernas e de pensar com a própria cabeça. É por isso que a humanidade passa por um decesso, por um problema difícil. Porque cada moda, cada novidade, cada governante, cada novidade religiosa faz com que o homem mude sua opinião. E nós devemos nos manter nas nossas convicções. É daí que nascem as seitas, os partidos fanatizados, as pessoas enlouquecidas, cegas, obtusas. É daí que nascem os crimes de todos os matizes. Porque se o homem for capaz de raciocinar, de inquirir, de modificar a sua cabeça e seguir adiante, ele vai questionar aquilo que lhe incomoda, ele irá chegar ao fim de um raciocínio e ele irá, de fato, preencher o vazio de sua alma sendo um ser melhor. E não tem como você ser um ser melhor sem o conhecimento libertador. Boa noite, minha amiga Maria Antônia Paduan. Boa noite, Wilson. Boa noite, ouvintes queridos, Guilherme. Boa noite, nosso amigo que acabou de explorar todo o tema desse assunto. Meu Deus, me sobrou até um pouco, viu? Não, mas eu ainda gostaria de ressaltar essa frase: todas as operações consegue a pessoa humana efetuar, ignorando muitas vezes onde o bem, onde o mal, onde a sombra, onde a luz, né? Quão importante é os ensinamentos da doutrina espírita, porque o trabalho que a espiritualidade teve de nos trazer essas informações através das vozes dos espíritos, contando com a colaboração maravilhosa de Kardec, nós não temos como cometer erros, dizer que erramos porque estávamos inconscientes. Daí porque dentro da doutrina, inclusive é o lema que você coloca durante a exposição, né, Wilson, que há essa recomendação espírita instruí-vos. Porque sem a busca de conhecimento, e um conhecimento criterioso, um conhecimento dentro de uma lógica, é impossível nós fazermos opções que não sejam aquelas que a maioria faz e que acaba sendo conduzido pelos modismos, né? Eu vejo que essa mensagem nos dá um bom puxão de orelha quanto à importância de nós estudarmos para termos uma crítica, mas não uma crítica pela crítica, mas uma crítica no sentido de saber fazer escolhas de forma adequada. E aí, como a doutrina ela é calcada em todos os ensinamentos de Jesus, nós não temos como cometer falhas, a não ser que sejam falhas nossas, inerentes à nossa própria imaturidade, não pelo conteúdo em si trazido pela espiritualidade. Muito interessante os dois comentários, acho que se complementam. Você falar sobre a ignorância é uma coisa que me põe a pensar sobre a violência. Quando a gente lembra, né, que Deus criou o homem, nós aprendemos isso no Espiritismo, simples e ignorante. E quando nós olhamos para a sociedade, a gente vai entendendo que é a ignorância a causa, a raiz de todos os males. É simplesmente por ignorância. O homem, ele teme tudo o que é desconhecido. Sempre ele tem medo, porque é um risco para a integridade dele, aquilo que ele desconhece. Até o medo do outro, né, não conhecer o outro, ele teme que o outro possa atacá-lo. O homem, por exemplo, na vida primitiva. Então ele tende a atacar primeiro, antes que o outro o ataque. E assim que acontece, por exemplo, hoje ainda com os cães, né? As pessoas comentam muito ali, se você demonstrar medo, ele te ataca. Por quê? Porque quando alguém sente medo, a tendência é atacar. Então quando ele percebe que você sente medo, ele te ataca antes. Mas é porque ele não lhe conhece, né? Tanto que quando você se apresenta ao cão, ele passa a lhe conhecer, ele não vai lhe atacar. Então a ignorância é a causa da violência. Toda a violência que nós encontramos na nossa sociedade tem como fundamento ignorar alguma coisa. E é o que esse texto trata aqui, né? A gente vai utilizando, como o Alex bem colocou, vai utilizando os benefícios da modernidade, só que a gente não vai se perguntando, será que a gente está usando corretamente? Se está fazendo o que pode fazer de bom com aquilo? Vai se desvirtuando no meio do caminho, né? Vamos adotando um senso comum, que é o olhar da maioria, e acabamos seguindo a direção da correnteza, sem nos apercebermos do que está acontecendo de fato. Veja que o homem teme o desconhecido desde os primórdios, né? A escuridão, por exemplo, nós tememos a escuridão, porque na escuridão se escondem os predadores que nos atacavam. E aí tem um entendimento interessante: a escuridão representa a ignorância. Quando nós nos reportamos historicamente, né, ao período que ficou conhecido, que é chamado por muitos como Idade das Trevas, né, os mil anos ali, entre o século V e o século XV, que são a Idade da Ignorância, onde predominou, né, as crenças religiosas, na verdade, sem fundamento, um misticismo sem fundamento. E depois vem o quê? O Iluminismo, o Renascimento e o Iluminismo, que é a luz que é lançada para entendimento. Com isso, a ciência nos ajudou muito. Só que nós vivemos um outro extremo dessa moeda, não é? O extremo do cientificismo. onde só a ciência que nos responde o que é e o que não é, onde os cientistas acabaram assumindo, né, o papel dos grandes diretores das nossas vidas. Hoje a gente está lendo uma matéria e o cientista diz que comer ovo faz bem para a saúde. No outro dia a gente, vamos lá comer ovo então, porque eu li que faz bem à saúde. Né? No outro dia a gente vê, né, Alex, agora ovo faz mal. Ah, não, então para de comer ovo, porque ovo tem colesterol. Quando, na verdade, nós não nos propomos a buscar e entender isso de verdade. E hoje temos acesso a muitas informações, não é, Alex? Sim, hoje nós temos com a internet, com as redes sociais. Antigamente nós tínhamos os livros, né? Era mais difícil o acesso, tinha que fazer um pouquinho mais de esforço. Né? E mais caro também, né? Mais caro. Mas hoje você, no Google, você vai lá, clica uma palavra, você não precisa nem clicar, só falar. Ele já pesquisa para você e você está resolvido. Então, você alegar ignorância hoje é uma ignorância. Exato. O Raul Teixeira, ele tem um ensinamento numa das suas palestras que eu acho que é magnífico. Que há dois tipos de aprendizes, os dogmáticos e os heurísticos. Os dogmáticos são aqueles que alguém fala algo, ele fala amém. Ele aceita aquilo como uma verdade total. Ele vai levar aquilo como ponto final, assunto encerrado. E se alguém perguntar, falar, mas foi fulano que falou. Esse é o dogmático. E o heurístico, a palavra heurístico vem de eureka. Que Arquimedes disse quando descobriu o ouro que tinha sido roubado da realeza. Eureka quer dizer descobrir. É descobrimento. Então, os heurísticos são aqueles que questionam, são aqueles que recebem uma informação, mas eles falam, mas não é só isso. Eu vou buscar saber mais. Eu vou buscar um complemento. E sabem que nunca tem um ponto final. Que sempre você tem que buscar mais. Então, hoje na Terra, nós temos mais dogmáticos do que heurísticos. Porque é mais fácil ser dogmático. É mais conveniente. Não tem dificuldade. Não precisa de esforço. Você segue aquilo lá, tá ótimo. Mas você fica cego. Você fica perdido nas trevas da ignorância. Quando, por um esforço, você segue o caminho dos heurísticos, qual é o objetivo? Você se liberta, como Jesus disse, conhecereis a verdade e vos libertará. Mas como é a verdade? Qual é a verdade? Cada um tem sua verdade, mas a verdade universal, nós não temos capacidade de ter discernimento para isso. Nós sabemos parcelas, cada um tem. E nós vamos pegando um pouquinho de cá, um pouquinho de lá, até que quando nos tornarmos espíritos perfeitos, aí jóia, a gente vai saber a verdade. Mas até lá, não é? Alex colocou bem, né? A diferença, né, Maria Antônia, da opinião e do argumento. O dogmático, ele tem uma opinião. Porque uma opinião é algo que já está definido. Um argumento não, é algo que tem um embasamento. Né? A pessoa que estuda, ela consegue argumentar. E quem sempre está disposto a argumentar suas ideias, também tem disposição de ouvir o argumento do outro. Abrir para um diálogo, assim a gente evolui. Sim, o diálogo ele permite esse crescimento. O que me chamou um pouco a atenção agora há pouco, nesse comentário do Alex, foi o fato de que a gente, e que você também já havia introduzido essa questão, né? Com esse acesso que nós temos à tecnologia, essa facilidade de conhecimento, de adquirir o conhecimento, hoje ninguém pode alegar ignorância, realmente nós ganhamos muito, um avanço extraordinário. Mas, por outro lado, nós também ficamos perdidos nas informações, né? E aí, como que você vai adotar um parâmetro para que você saiba que aquilo que você está lendo, está investigando, está estudando, realmente é correto, né? Eu vejo que é bastante complicado isso. Daí a necessidade de estudar, de estudar. E como nós estamos falando aqui da doutrina espírita, nós não podemos esquecer de buscar as obras básicas. Porque é a obra básica que vai nos dar o direcionamento. Que caso contrário, nós corremos também o risco de receber muitas informações como verdadeiras e nos tornarmos dogmáticos. Exatamente. Né? E aí nós não contribuímos e nem mudamos de postura. Sim, e a gente tem que entender que a gente passa por um período que nas redes sociais é muita fake news. Agora é a época da fake news. Muito fake news, então você tem que confirmar todas as informações. E o Espiritismo, nós temos que o Kardec chamou no Evangelho Segundo o Espiritismo, o controle universal do ensinamento dos Espíritos, que é justamente a informação, como você disse, né, Maria? Que é o fato de você ter acesso às obras básicas e conferir, porque uma revelação, para ser uma revelação, ela tem que ser dita por todos os Espíritos. Essa é a base científica, né? Você tem que, aquele fenômeno tem que ser repetido, observado várias vezes. É, tanto no centro aqui de Piracicaba como lá da Tchecoslováquia, se lá tiver um centro espírita, a informação tem que aparecer. A mesma língua. Exato. Não pode ser, ah, eu tenho a revelação e lá não se tem. Se é uma verdade universal, se é aplicado a todos os seres humanos, então... É por isso que surgiram muitos livros psicografados que não eram espíritas, porque a mediunidade não é do espiritismo, em que foram questionados. Porque se baseou-se numa médium, numa pessoa específica, suscetível a falhas e erros, tomou-se aquilo como uma verdade, em conteste, quando não tinha um corpo doutrinário para fazer uma avaliação. Isso é muito perigoso. O Kardec se utilizou de diversos componentes, diversos médiums, escolheu dentre diversas informações que teve para basear a sua obra, para não cair em erro. E mesmo assim, nós vamos ver que correndo ao longo das obras básicas, nós vemos pontos que o Kardec, ele modifica sua opinião, porque ele vê através da lógica e vai corrigindo. E vai evoluindo também. Vai evoluindo, porque ele diz, né, que tem que ser face a face com a ciência. Sim. Que onde a ciência para, o espiritismo continua. Então, por isso que a gente não pode dar um ponto final. Nós temos que estar abertos às novidades e seguir adiante sem fantasia, né? É, aproveitando, né, lembrando do dia 18 do 4, que é o dia do lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, a gente lembra que todas as demais obras, né, as quatro pelo menos demais obras, todas elas derivam do Livro dos Espíritos. A parte 1, por exemplo, do Livro dos Espíritos, onde ele trata sobre a origem de Deus, vai derivar a Gênese. A Gênese também pega em outras partes, mas sobretudo ali da parte 1. A gente tem na parte 2 o Livro dos Médiuns. A gente tem na parte 3, é isso? O Evangelho segundo o Espiritismo. As leis morais. As, né, leis morais. E a parte 4, o céu e o inferno. Então, justiça. A justiça divina. Então, a gente aconselha sempre, todos os programas a gente fala aqui, né, para começar a estudar o Espiritismo pelo começo, que é o que a Maria Antônia disse. É importante ler continuamente o Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo tem que ser um livro de cabeceira. A gente tem que ler, por exemplo, o Evangelho no Lar, que se faz em casa. Tem que ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, de uma outra obra, se gostar também. Mas a leitura de Kardec, o estudo de Kardec tem que ser constante. É difícil, eu sei, porque existem milhares de títulos. A gente chega, eu acho que não tem nenhuma temática, né, editorial que tenha mais lançamentos do que o Espiritismo. É impressionante o volume de livros espíritas que são lançados, né, todas as semanas que chegam às lojas. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque tem que limitar a nossa, porque a gente não tem tempo de ler tanta coisa com a vida que a gente leva. A gente pega um monte de livro para ler, a gente acaba não lendo a base. E como? É o que vocês comentaram. Como a gente pode avaliar um livro que cai nas nossas mãos e a gente está lendo ali, está vendo uma história? Como a gente vai saber se aquilo realmente é condizente com o ensino dos Espíritos ou não? Se a gente não tiver uma boa base ali nas obras básicas. É impossível, a gente vai ser enganado. A gente vai pegar aquelas mentiras e vai proliferar. E é o que acontece, é o que vira fake news, né? E nós temos mais um acessório coadjuvante para isso, que são os 11 anos de Revista Espírita, né? 11 anos de Revista Espírita. Quantas vezes que eu estou fazendo minhas palestras, observações, meus estudos, eu vou, me socorro nas obras básicas e vou na Revista Espírita. 11 anos, você vai lá, tem um índice, tem um livro só de índice, é facinho de procurar também, é maravilhoso. Então nós temos esses subsídios para a gente não cair em erro, né? Eu vejo assim que as obras espíritas básicas, elas têm uma grande vantagem. Além da necessidade de estudarmos, mas se alguém quer checar se o tema que está sendo apresentado está correto ou não está... Você abre o Livro dos Espíritos, tem todos os temas, porque é o livro mais completo, né? Então, eu vejo que há uma facilidade muito grande da gente estudar, conhecer a doutrina, começando realmente pelo Livro dos Espíritos. E se a gente precisa de um tema isolado, basta abrir o índice do Livro dos Espíritos, você vai achar ali conteúdo claro, né? Aliás, fica uma dica aqui, tem um site muito interessante para a gente pesquisar nas obras, que é o Kardecpedia, né? O Kardecpedia. É um site que resume todas as obras de Kardec, inclusive a Revista Espírita. Você faz uma pesquisa lá por um determinado tema, ele te mostra a referência em todas as obras de Kardec que aparecem naquele tema. Então você consulta aqui no Livro dos Espíritos, na Gênesis, também tem lá no Evangelho, aquilo lá. Então, para quem está estudando uma determinada temática, é muito importante. Chama Kardecpedia, né? Ou Kardecpedia, não sei como se lê, .com.br. Muito interessante esse projeto. E temos o vadimécum, né, Wilson? O vadimécum espírita também. Se você quiser tudo, está lá o vadimécum, que tem o mesmo sistema de busca. É o projeto do nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães. É um grande projeto. Bem, nós vamos agora para a mensagem de abertura. Vamos ouvir a prece súplica na voz de Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que Te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita dessa noite, do dia 17 de abril de 2019. No segundo bloco, nós estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 28, na parte que trata da coletânea de preces espíritas. Nós avançamos hoje para o item 3. Já iniciamos no programa passado os primeiros itens. É onde Kardec faz comentários, ele comenta a oração dominical, o Pai Nosso. Então nós vamos aqui no item 4 do Pai Nosso e vamos ouvir o comentário de Allan Kardec, logo mais os comentários aqui dos amigos Alex Bonafini e Maria Antônia Paduan. Item 4. Dá-nos o pão de cada dia. Comentários do Codificador. Dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O bruto encontra a sua pastagem. O homem, porém, deve o sustento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criaste livre. Tu lhe has dito: tirarás da terra o alimento com o suor da tua fronte. Desse modo, fizeste do trabalho para ele uma obrigação, a fim de que exercitasse a inteligência na procura dos meios de prover às suas necessidades e ao seu bem-estar. Uns mediante o labor manual, outros pelo labor intelectual. Sem o trabalho, ele se conservaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. A Judas, o homem de boa vontade que em ti confia, pelo que concerne ao necessário, não, porém, àquele que se compraz na ociosidade e deseja tudo obter sem esforço, nem àquele que busca o supérfluo. Quantos e quantos sucumbem por culpa própria, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição, e por não terem querido contentar-se com o que lhes havia concedido. Esses são os artífices do seu infortúnio e carecem do direito de queixar-se, pois que são punidos naquilo em que pecaram. Mas nem a esses mesmos abandonas, porque és infinitamente misericordioso. As mãos lhes estendes para socorrê-los, desde que, como filho pródigo, se voltem sinceramente para ti. Eu vou dividir aqui em duas partes. Então essa é a primeira parte do conteúdo e depois Kardec continua. Então vou passar a palavra aqui para o Alex Bonafini e para Maria Antônia Padoan para comentarem esse trecho. O pão nosso de cada dia, a gente pode assim, tirar duas conclusões. Uma que o Kardec tirou, que é óbvia, né? Que Deus não vai dar as coisas de mão beijada para a gente. Que ele vai dar-nos a possibilidade, a perfectibilidade com que ele nos criou para desenvolvermos nossas qualidades, para buscarmos. Mas ele nos dá o pão de cada dia. Não dá? Quando ele criou a terra, tudo, nós, as árvores estavam formadas. Nós tínhamos frutas, nós tínhamos legumes, verduras, os animais que se transformaram em alimento. O homem não faz isso. O homem, ele aumenta, ele reproduz. Mas quem criou foi Deus. Ele nos deu essa possibilidade. Então, se o homem soubesse dividir, não faltaria para ninguém. Então, ele dá-nos o pão de cada dia. É o homem que, egoísta, não faz o que deveria fazer. Mas, constantemente, Deus não deixa de criar e de nos sustentar. E é fantástico, né? Isso que o Alex está dizendo. Esses dias eu cortava um mamão em casa. E ao cortar uma mão e observar aquela quantidade de sementes, aquilo é impressionante, é um convite ao trabalho. Na verdade, o que Deus nos ensina, cada uma daquelas sementes, eu fiquei imaginando, poxa, cada uma dessas sementes vai gerar uma outra árvore que vai produzir mais centenas de frutos. Então, basta o homem pegar aquelas sementes de fato e multiplicar. Como o Alex bem colocou, né? A natureza produz. Mas, nós, se temos maiores necessidades, a gente aprendeu a controlar a natureza, para extrair da natureza mais do que ela pode naturalmente oferecer. Isso é maravilhoso, porque, de fato, já está pronto. Então, esse pão nosso já está aí, é só para a gente trabalhar, não é, Maria Antônia? Sim, e é interessante porque se nós trabalharmos respeitando a natureza, tudo é possível viver em equilíbrio. O problema é que nós não temos essa postura. Então, de repente, as coisas começam a desaparecer por conta do desrespeito que o ser humano tem diante da própria natureza. Me faz lembrar aqui a questão das abelhas. Daqui a pouco nós não vamos ter mais polinização. Por quê? Porque está acabando tudo, né? Estão desaparecendo com as abelhas, nada se faz. É preciso que desapareça para depois ter que buscar alternativas. E realmente Deus é tão paciente com as nossas imperfeições, não é? Que permite que soframos as consequências, porque olha o que nós estamos vivendo hoje no planeta. E nós achamos que, muitas vezes nós paramos e questionamos, né? Eu digo nós, seres humanos. Mas onde está Deus que permite que aconteça tais tragédias? As tragédias são oriundas do desrespeito àquilo que foi estabelecido como natural. Se você não respeita o pão que lhe é fornecido na natureza, é natural que ele desapareça, né? E que a gente transforme o ambiente e que aconteça de colhermos os efeitos dessas colheitas, dessa semeadura que fazemos. Aí vem as tempestades, vem tantas coisas que nós ficamos assustados, né? Aí só com o susto que a gente vai tomar providência e muitas vezes com sérias consequências. Pois é. Então, nós estamos sempre muito bem providos, mas nós também temos que ter o respeito, tem que ter mão dupla. Alex, qual é a diferença? Como identificar o supérfluo e o necessário? Porque nós vivemos numa sociedade, é uma sociedade capitalista, é o nosso regime, e é uma sociedade de consumo. Nós sabemos que o capitalismo só vive pelo consumo. O consumo tem que ser crescente, todas as economias têm que crescer. Então, o foco de todos os setores é fazer com que as pessoas consumam cada vez mais. Para isso, né, as fábricas produzem cada vez mais, o marketing faz com que as pessoas acreditem em necessitar cada vez mais das coisas. Então, hoje existem coisas que há alguns anos a gente nem sabia que existia, e hoje algumas pessoas simplesmente não vivem sem. Isto é, passou a ser absolutamente necessário para a vida delas o que há alguns anos atrás era supérfluo. Isso falando somente na nossa sociedade, porque existem outras sociedades, então, que coisas que para a gente são essenciais, para eles nem sabem que existe, né? Como entender essa diferença mesmo, né? E tratar disso na vida moderna, mas de forma prática, como nos conduzir diante dessa realidade, nós cristãos? Vou tentar lembrar a questão de O Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta isso para os Espíritos. Os Espíritos dizem o seguinte: para a vida moral, é o seu limite que você ultrapasse o limite do seu próximo. Para a vida moral, para a vida material, é a posse do necessário. Então, os Espíritos, eles são bem simples, bem objetivos. Se você tem aquilo que é suficiente materialmente falando para a sua vida, para o seu conforto, então você não precisa mais, não é? Por exemplo, hoje tornou-se assim necessário você ter um carro. Imagina a gente que está aqui na rádio, eu saí do meu serviço às 19 horas, saí voando para casa para tomar banho, para vir aqui quase não deu tempo. Se eu tivesse ônibus até, não chegaria. Então é uma necessidade, mas você não precisa ter um daqueles que custa carro de luxo. Um milhão, que liga sozinho, que acende a luz sozinho. Você conversa com ele conversa Nossa, com você, né? Não, já vem com um psicólogo embutido. A casa, você não precisa ter uma casa, uma mansão com 2 andares, 500 quartos, 60 banheiros, nada disso. Uma casa simples que tenha amor, porque a construção de alvenaria é uma coisa. Agora, o lar é uma construção de sentimentos. Então, por exemplo, comida. Ah, eu tenho. Ah, mas eu não tenho a lagosta, não tenho. Não, mas você tem o arroz, o feijão, simples, é suficiente. Dizem que eu fui vegetariano durante 2 anos. E através de pesquisas, que a comida mais completa que tem na face da Terra é o arroz e o feijão. O arroz e o feijão, que o brasileiro come todo dia. Então, se você comesse só arroz e feijão, você teria muitos subsídios para viver em paz. Então, nós abusamos, nós passamos do limite. E moralmente falando, é aquilo de você evoluir, de você conquistar, sem precisar destruir o seu próximo. E eu acrescentaria, sem precisar se perturbar. Porque eu acho que quando você gera perturbação para si mesmo, é que o consumo lhe faz mal. Por exemplo, a gente tem lá um telefone celular. É necessário hoje também para se comunicar, para o trabalho e tudo mais. Mas será que eu preciso trocá-lo todos os anos? É mesmo necessário? Aí o que acontece? A pessoa, a média salarial no Brasil é muito baixa, nós sabemos, né? Mas as fábricas estão lançando aparelhos novos, todo mês tem um lançamento novo, e as pessoas se enforcam em dívidas, em financiamentos para poder trocar o aparelho. Tem gente que já paga mensalidade para ficar trocando o aparelho sempre, né? Quando lança um novo, ele já tem direito àquilo. Mas ele paga por mês para poder ter acesso à tecnologia mais nova. Só que aí ele vive uma vida de perturbação, porque ele tem que trabalhar muito para conseguir isso daí. Só as 8 horas por dia já não são necessárias. É trabalhar, é fazer hora extra, isso aí. Ele se perturba, as contas o perturbam. Acho que nesse ponto, né, é prejudicial o desejo de... Nesse ponto, o supérfluo é prejudicial, não é, Maria Antônia? Sim. Sim, acho que o Alex foi muito claro nesse aspecto, né? Tudo que a gente queira ter, que vai além do que nós necessitamos, é desnecessário, né? E vira supérfluo mesmo, né? Agora, o que me faz pensar, como coordenar essa questão ética da nossa diante da vida, se a gente vive numa sociedade capitalista, cujo objetivo principal é isso, né? Eu acho que a gente precisa desenvolver essa consciência. E por isso que eu falo até nisso, a doutrina espírita é maravilhosa, o livro dos espíritos é maravilhoso. É a gente ter consciência, porque o capitalismo pode existir, não vai depender da nossa escolha, né? Ele pode existir porque tem gente que pode consumir o supérfluo. Mas nós não precisamos, né? E o que você disse, não precisamos nos perturbar, atrapalhar nossa vida, nos endividarmos, criarmos confusões em torno de nós. Nos relacionamentos, né? Quantos casais, uma das grandes causas de separações, de divórcios, são problemas financeiros. Financeiros, justamente por quê? Porque as pessoas querem ter aquilo que não é necessário, e a gente só precisa o que é necessário. E o que é necessário é o que garante a nossa sobrevivência material, que garante a nossa harmonia, que garante a nossa segurança debaixo de um teto, que garante a nossa alimentação, que garante a nossa saúde, né? Então, eu vejo que até nisso a doutrina contribui, né? Para entendermos essa sociedade capitalista onde vivemos. Pois é, eu queria que o Alex comentasse sobre isso. Eu me lembro que, o ano retrasado, nós fomos conhecer a casa do Chico lá em Uberaba, né? E, nossa, que é uma emoção tão grande. A gente percebeu a simplicidade do lugar, a simplicidade do mobiliário, né? O quartinho dele ali, as coisas, os objetos que ele tinha. Sabe, é de uma grandeza, a humildade é de uma grandeza tamanha, que é difícil a gente conseguir descrever com palavras. Eu acho que o Chico, ele, para nós, ele é um grande exemplo de humildade. Tudo que ele produziu, ele não ficou com nenhum real da sua obra, tudo foi distribuído para entidades. E vamos avançar para além, para o nosso exemplo maior, para Jesus. Jesus escolheu nascer numa família pobre, tem que ter uma razão para isso. Ele tinha que ter uma identificação com os mais simples. Tem um momento em que ele diz, né, as aves do céu possuem ninhos e o filho do homem não tem uma pedra para recostar a cabeça. Ele viveu com muito pouco, de fato. Sim, essa passagem de Jesus é muito linda, quando ele diz, as aves têm seu ninho, as raposas têm suas tocas, e o filho do homem não tem uma pedra para recostar a cabeça. Se nós pensarmos, estudarmos a história, ele sendo governador planetário, o único espírito puro que pisou a face da Terra, com a sua grandeza, com a sua capacidade, tendo ele sido o arquiteto do projeto Terra, ele poderia ter renascido no meio de uma família riquíssima, entre reis, imperadores, imperador romano, sacerdotes, faraós. Ele poderia ter nascido num berço de ouro, ter à sua disposição os maiores exércitos, os maiores filósofos, as pessoas mais sábias do seu tempo. Ele poderia se conduzir, ao invés de a pé, ele poderia estar dirigindo uma limusine, uma Rolls Royce de ouro cravejada de rubi, e ele escolheu a simplicidade da manjedoura. Ele escolheu uma família pobre, um homem carpinteiro, uma mulher de boa vontade, numa terra pequenininha, né, na Galileia. Ele escolheu na simplicidade, tendo como testemunha alguns homens, os animais, as estrelas. Ele nasceu na calada da noite, no anonimato, para não causar alvoroço nenhum. E simples foi a sua vida, o seu nascimento e a sua desencarnação também foi simples, no meio de dois ladrões. Então, ele veio não para ele aparecer, mas ele veio para que as nossas virtudes pudessem se exteriorizar, porque ele já as tinha. Então, era necessário ele hiperestimular isso em nós. Então, se ele fosse hiperestimulado, porque aquilo que ele demonstrou sobre a face da Terra é 10% de que ele é. E João tem a capacidade de dizer o seu evangelho, que se fosse dizer todos os feitos maravilhosos de Jesus, seriam necessários 100 evangelhos para descrever tudo. Porque não foi capaz, só disse alguns pontos e muitos foram modificados, esquecidos, porque depois de 50, 70 anos que foram escritos da morte de Jesus, muita coisa foi modificada. Então, o que acontece? Jesus é o exemplo vivo disso. Mas eu me lembro de Francisco de Assis, que é João, reencarnado, não é? o apóstolo que mais o amava. Francisco de Assis, quando foi questionado, porque ele reformou 80 igrejas, quando disse, vai e reforma a minha igreja. Exato. Ele entendeu que era para reformar as igrejas fisicamente. Literalmente, né? E ele, 80 igrejas, aí que ele foi entender que era para reformar o igreja, o iglesia, que é a unificação dos seres dentro do coração. Entendi. Aí perguntaram, mas por que você abdicou de tudo? Por que você abriu a mão, até ficou nu na praça de Roma, entregou a roupa para os seus pais, não é? Vestiu-se de um saco de batatas, daí a roupa dos franciscanos. Para que isso? Ele disse, porque se eu não tiver propriedades, eu não tenho com o que me preocupar. E eu poderei seguir a Jesus, seguir a Deus com tranquilidade. Se nós verificarmos, tem uma sapiência nisso. Porque a gente sai e fala, nossa, será que eu fechei a casa? Será que eu liguei o alarme? Será que eu fiz o seguro? E o carro, será que eu liguei o alarme? Será que está seguro onde eu parei? E os grandes investidores, né, Alex? Olhando lá o jornal, os indicadores Deus econômicos, né? Tempo a ação todo, que né? sobe, a ação que cai, aquela preocupação, porque ele perde milhões do dia para a noite. Então, a vida dele é não essa. Não tem só. Paz. Não tem paz. Tem uma passagem nos evangelhos, né, daquela pessoa que tem uma produção enorme, que ajunta tudo em celeiros, né? E diz, agora minha vida está tranquila, né? E, na verdade, a gente sabe que por mais que você corra para consumir, para acumular, talvez amanhã a gente nada não esteja aqui. Nada é nosso, aqui. Né? É, tudo só é empréstimo na natureza. Nada é nosso. Bom, Kardec continua. Antes de nos queixarmos da sorte, inquiramos de nós mesmos se ela não é obra nossa. A cada desgraça que nos chegue, cuidemos de saber se não teria estado em nossas mãos evitá-la. Consideremos também que Deus nos outorgou a inteligência para tirar-nos do lameiro e que de nós depende o modo de a utilizarmos. Pois que à lei do trabalho se acha submetido o homem na terra. Dá-nos coragem e forças para obedecer a essa lei. Dá-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perdermos o respectivo fruto. Mais uma interrupção aqui para comentários, né? Ele pede aqui coragem e forças para obedecer a essa lei. É interessante esse pedido. Veja que ele não está pedindo nada de material, ele está pedindo coragem. Como entender esse coragem, né? Coragem é a ação do coração, né? É um coração que age. É um destemor. O que ele quer dizer com isso, Alex? Coragem, eu acho que ele quer dizer coragem de coragem mesmo, que é o oposto do medo, do atemorizado. Porque tem pessoas que, por medo de falhar, não executam. Por falta de autoconfiança. E para você ter a realização das grandes obras, você precisa ser corajoso. Porque você vai enfrentar dificuldades e vicissitudes, você vai sofrer dores e dificuldades, você vai ter que ultrapassar obstáculos, e isso não é qualquer um que consegue. Então, e aproveitando, Alex, por exemplo, a pessoa, como a gente está dizendo aqui, se eventualmente o indivíduo escolhe uma vida mais simples, né? Ah, então eu quero abrir mão de ter um carro de luxo, de ter... Às vezes ele é criticado pela sociedade, ele é mal visto, ele é visto como fracassado. É necessário ter coragem também para assumir essa condição. Sim, de poder ser criticado pela sociedade. E ter convicção. Não e ter isso. convicção. Convicção, porque aí que está o que nós falamos na parte anterior. Quando disse que você não pode seguir os modismos. Você tem que seguir o seu caminho. Por exemplo, por que troca-se todo ano de celular, de carro? Começou com a indústria dos computadores. Eles começaram a fazer modificações pequenas no computador para todo ano você ter que trocar. É uma tática do capitalismo. Aí isso se transferiu para os carros. Então, todo carro, todo ano, muda um detalhe no farol, não sei o quê. Você vai lá e troca. Tem um nome. Na indústria tem um nome. Obsolescência programada. O nome disso. Tem um nome. Eles programam obsolescência. É a ciência do supérfluo. Exatamente. Para quê? Para enganar a pessoa que compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para mostrar para quem não quer ver. Aí arrebenta com o como que é? Fala de novo, isso eu acho interessante. A pessoa que compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para mostrar para quem não quer ver. Poxa vida, é verdade. Cada um vai se tornando uma vitrine, né? Uma vitrine para mostrar para os outros, que muitas vezes os outros não estão interessados, mas é que ele precisa chamar a atenção. Muito interessante. Maria Antônia? Chamar atenção de quem? É carência. Né? Carência e ignorância. Exatamente. Voltamos à questão da ignorância. Ignora realmente as coisas como elas são. Dá-nos, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porquanto ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se trabalhar nos é impossível, a tua divina providência nos confiamos. Se está nos teus desígnios experimentar-nos pelas mais duras provações, malgrado aos nossos esforços, aceitamo-las como justa expiação das faltas que tenhamos cometido nesta existência ou noutra anterior, porquanto és justo. Sabemos que não apenas imerecidas e que jamais castigas sem causa. Aqui é interessante, né? Nós temos muitas pessoas que, quando atravessam aqueles momentos de dificuldades que todos atravessamos, são pessoas esforçadas, são trabalhadores, né? São jovens que estudam, né? Que trabalham, mas eles se veem frequentemente numa situação de dificuldade, Alex, Maria Antônia, frequentemente. Apesar de todo o esforço que ele faz, do empenho que ele tem, ele acorda cedo, mas ele é mandado embora, ele tem uma dificuldade, parece que ele olha para a vida dos outros e parece que tudo flui com facilidade, é tudo mais fácil, e parece que para ele é realmente mais difícil. Em alguns momentos ele perde a fé de fato, ele acha que realmente ele não é bom o suficiente, né? Ou que Deus o está castigando por algo de ruim que ele tenha feito. O que dizer a esta pessoa? Isso, muitas vezes a pessoa atribui isso ao azar ou à sorte, não é? O que nós podemos entender desse ponto, que é o capítulo 5, se eu não me engano, Bem-aventurados os misericordiosos, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz causas atuais de aflições, causas anteriores de aflições. Se essa aflição, você procura a causa, não está no hoje, nesta encarnação ou nesta reencarnação, então, nós temos que entender que a causa dessas dores está em outras reencarnações. Muitas pessoas que acham que a vida é ter, que são egoístas, que querem tudo para si e que formam castelos de areia. Tem os castelos de verdade, mas são castelos de areia que crescem, mas enquanto o seu irmão sofre a bica do desespero, sempre, inevitavelmente, quando o homem faz isso, outros sofrem a miséria e muitos morrem. Muitos passam necessidade. Porque é que fala, né? Se trabalhar nos é impossível, a tua divina providência nos confiamos. Porque tem pessoas que não podem trabalhar realmente. Então, vamos falar agora, um momento propício até, né? Dos aposentados, né, da Previdência. Tem pessoas que trabalharam a vida toda e agora não podem mais trabalhar. O que fazer? E os doentes, os incapacitados, sim, as pessoas que vivem à bica do desespero. Existem leis regulando tudo isso. Mas enquanto o dinheiro estiver manipulado na mão de poucos, e esses poucos não quiserem dividir, o que acontece? Nós vemos essa dificuldade. Quando essa pessoa parte para o mundo espiritual, lhe é cobrado. Porque eles são considerados assassinos no mundo espiritual. Porque eles destruíram a vida de muitos. E eles reencarnam inevitavelmente na dificuldade financeira, na pobreza ou mesmo na mendicância, para que através dos seus próprios esforços ele possa valorizar a posse responsável e possam crescer em espírito. Porque não adianta você ter se você não ser. Então é a lei de ação e reação, causa e efeito. Inevitavelmente, que não é uma punição, mas que é uma lição que Deus nos dá. E esse ponto é interessante, né, Maria Antônia? Ele usa a palavra aqui que jamais castigas sem causa. A gente evita muito o uso da palavra castigo, mas se a gente buscar na etimologia da palavra, ela faz sentido. Castigar é tornar casto. Né? Então é purificar. É tirar todas as impurezas. Então o sofrimento, se ele contribui para purificar o indivíduo, é um castigo. é que nós utilizamos a palavra castigo de uma maneira, entendemos de uma maneira equivocada. É que, lamentavelmente, a língua vai se popularizando e vai transformando o sentido da palavra, né? Mas essa etimologia de que é a purificação, de fato, as nossas dificuldades, elas vão nos purificando. Ao mesmo tempo em que ela vai nos transformando em função, nós estamos sofrendo as consequências do que semeamos, ao mesmo tempo nós estamos nos tornando melhores. Não só porque nós já estamos colhendo de fato o que plantamos, mas à medida que vem essa colheita nos torna mais conscientes, mais amadurecidos, melhores, como você, Alex, citou. Torna-se responsável diante de uma posse, no caso, em se tratando de coisas materiais. Mas o objetivo maior, do ponto de vista espiritual, é que as coisas materiais elas são necessárias para nós aqui, mas o maior exemplo que ela nos traz é o aprendizado moral, né? É a modificação das nossas atitudes perante a vida, perante o próximo e perante os benefícios que recebemos de Deus, né? Daí porque... Mas também eu fiquei pensando muito na linguagem. Toda vez que eu leio o Evangelho, encontro muito esse termo castigo no Evangelho. Para o Kardec, eu até entendo que talvez ele realmente use nesse sentido, de acordo com a verdadeira etimologia da palavra. Mas uma coisa interessante no Evangelho, quando nós encontramos os termos castigo, castigo de Deus... Geralmente, os espíritos que se manifestam falando, complementando os ensinamentos que o Kardec coloca, são espíritos que tiveram sua origem no catolicismo, né? E o catolicismo, lá na sua história anterior, lá no passado, usava muito esse sentido do castigo, né? E atribuía a Deus esse castigo. E nós trazemos esses ranços na nossa educação, porque nós também viemos de berços católicos. O autocastigo, né? As pessoas que se automutilam para tentar se elevar espiritualmente, achando que vai melhorar espiritualmente. Machucar o corpo, gerar sofrimento, né? É bom a gente lembrar, para o espírita isso é muito claro, né? O sofrimento não eleva ninguém, na verdade, o que eleva é o trabalho. O sofrimento é um chamado para o trabalho, né? É a febre. Isso. Tá, o sofrimento te chama, você não está trabalhando adequadamente em algum ponto, por isso você sofre. Mas não que o sofrimento, de fato, vai lhe fazer. O sofrimento ele vai lhe trazer uma compreensão para que você, como o Alex bem colocou, né, tendo responsabilidade, por exemplo, sobre a posse dos bens materiais, possa utilizá-lo da forma correta, possa trabalhar com ele de forma que ele beneficie aquele indivíduo, como também a coletividade, as outras pessoas. E nesse ponto é que o dinheiro se torna uma ferramenta para o benefício de todos. O desejo de Deus não é o sofrimento do seu filho. Nunca foi e nunca será, porque ele nos ama. Quando nós sofremos é que colhemos as consequências dos nossos atos e infringimos as leis da providência divina. É tanto que lá no Céu e o Inferno ele fala que os meios de se retomar, né, quando você sai, desobedece às leis de Deus, é a expiação, o arrependimento e a reparação. Isso é você expia, isso é o sofrimento, é automático. Você vai experimentar o resultado daquilo que você produziu, vai se arrepender por conta do sofrimento, muitas vezes, né? Sempre cito aqui o caso de Allan Kardec, 8 anos no umbral, depois de não aguentar mais a dor, aquela André Luiz, no umbral, depois de 8 anos ali, né? Não aguentar mais aquele sofrimento, aí ele pede realmente, de fato, ajuda, e a partir daquele momento é que ele começa a trabalhar logo depois. Veja que ele queria trabalhar. Tanto que ele queria até trabalhar antes de estar pronto, de fato. O orgulho, né, dele foi quebrado. Então, a dor quebrou o orgulho e fez com que ele desejasse o quê? Trabalhar. Ele queria contribuir. Então, o caminho para nós é o trabalho. Quando a gente deseja trabalhar, a gente está no caminho certo. Preserva-nos, ó Deus, de invejar os que possuem o que não temos, nem mesmo os que dispõem do supérfluo, ao passo que a nós nos falta o necessário. Perdoa-lhes se esquecem a lei de caridade e de amor do próximo que lhe ensinaste. Só esse parágrafo eu vou parar novamente para a gente comentar. Vivemos na época das redes sociais, né? Então, o indivíduo acessa ali a página dele do Facebook e já olha aquele colega lá, nossa, de novo na Europa. Será que precisa viajar tanto desse jeito? Será que tem necessidade? E o prato de comida? E o prato de comida? Que o indivíduo tira foto daquele salmão grelhado, daquela lagosta, o outro olha para aquilo. Como? E eu comendo ovo aqui, né? Está falando de inveja, realmente. Eu queria que vocês explorassem um pouco mais isso dentro da nossa realidade hoje, né? Sobretudo com essa vida de cada um, que é uma vitrine, que todo mundo vê o que o outro está fazendo. E a pessoa que faz, não faz questão nenhuma de se preservar, né? Ele quer mostrar tudo que ele faz. Por que isso acontece? É interessante, né? Porque a gente vive a vida dos outros. Esse que é interessante. E as redes sociais, elas começaram a maquiar as coisas. As pessoas expõem quem elas não são. Quem elas não são, não é? Então, elas querem demonstrar uma vida que elas não têm. E isso que é triste, porque o que acontece? Você precisa provar aos outros que você é feliz. Você precisa provar aos outros que você tem, porque senão qual seria o objetivo? Você ficar fotografando um prato de comida? Provar aos outros que você é inteligente. Isso, oh, nossa, isso é maravilhoso. Então, essas coisas são tolice e nos mostra que nós estamos ainda na infantilidade espiritual. Nós amadurecemos, porque isso as crianças fazem. Aí eu tenho, você eu não tenho. Tem. Exato. É bem exatamente a linguagem da criança, né? E nós estamos no século 21, adultos com tantas possibilidades, mas espiritualmente não amadurecemos. É uma imaturidade isso, não é? Maturidade espiritual e intelectual também, né? Porque quem tem bom senso se preserva, não é? Pois é. Eu acho isso absurdo. Isso é o modismo que você estava falando. Exatamente. Inicialmente, né? Eu acho que é assim, isso reflete o que já é. Reflete esse estágio mesmo em que a pessoa está. Quando surge a ferramenta, agora eu tenho uma forma de fazer isso. Né? O Facebook nada mais é do que uma ferramenta, não é ele que fomenta isso. Né? Ele dá a condição da pessoa exibir. E nesse ponto é até positivo. Né? Pra gente, se a gente conseguir, a partir dessa observação, compreender esse estágio e compreender o que precisa mudar. Porque talvez até então isso ficasse, né, escondido, obscuro, dentro das personalidades. E agora, com a ferramenta disponível, as pessoas vão mostrando o que realmente são, na verdade. E Kardec continua, é o último parágrafo, ele diz: afasta igualmente do nosso espírito a ideia de negar a tua justiça, ao notarmos a prosperidade do mal e a desgraça que cai por vezes sobre o homem de bem. Já sabemos, graças às novas luzes que te aprouve conceder-nos, que a tua justiça se cumpre sempre e a ninguém excetua, que a prosperidade material do mal é efêmera, quanto à sua existência corpórea, e que experimentará terríveis reveses, ao passo que eterno será o júbilo daquele que sofre resignado. Essa parte final, ela fecha com chave de ouro tudo que falamos até agora, né? É, eu acho que do ponto de vista carnal, nossas imperfeições nos levam realmente a vivenciar essas experiências todas, mas e nos distancia de Deus, nos distancia dos ensinamentos de Jesus. E é por isso que nós não podemos nos perder. Nós temos que insistir no estudo do Evangelho, nós temos que insistir de estar conectado com os ensinamentos de Jesus e principalmente entendendo nossa função aqui na Terra, de que aqui é apenas uma passagem para a aprendizagem, que aqui na Terra nós estamos numa escola para aprender. E que se não aproveitarmos muito bem, nós teremos reprovações. E não é feita por Deus, mas nós mesmos vamos querer voltar, né? E muitas vezes nós vamos, talvez, não ter a mesma oportunidade. então, solicitar o amparo divino para que nós não nos deixemos levar por todo esse contexto que nos cerca é muito importante. E entendendo, sobretudo, que a justiça de Deus, ela sempre está presente. Errados somos nós no entendimento. Como acabamos de falar sobre a questão do castigo, né? Deus não castiga ninguém, Deus não pune ninguém, não criou a lei, ela existe. E nós estamos sujeitos a viver de acordo com a lei. Se a lei de ação e reação funciona, nós vamos sofrer as consequências e não ele que vai nos punir, né? E a gente precisa rogar mesmo a Deus essa força, a coragem dita ainda há pouco tempo, e para que sejamos vigilantes, conscientes, para não cometer esses erros. E Alex, e sobretudo quando ele diz aqui, né? Afasta igualmente do nosso espírito a ideia de negar a justiça de Deus. Aí ele complementa, ao notarmos a prosperidade do mal e a desgraça que cai por vezes o homem de bem. Eu penso numa criança, né? Uma criança que está se formando agora, por exemplo. Quando ela observa, por exemplo, esse universo político, o que ela depreende disso tudo? Que isso é natural. É, o que ela depreende? Que a vida boa, uma vida cheia de recursos, se é uma criança, por exemplo, humilde, e que não recebe uma orientação adequada, e ela vê, né, aqueles eventuais políticos, são muito poucos, né, os que não agem corretamente, mas que ela observa, e observa essas pessoas vivendo na opulência, vivendo, né, viajando o mundo todo, e ela vê a dificuldade que ela vive e a dificuldade que outras pessoas vivem. Porque ainda se a gente pegar uma pessoa que tem conhecimento, que estuda, né, que pode compreender isso, mas alguém que não tem esse conhecimento, eu tomei aqui uma criança como exemplo, mas não só uma criança, pessoas mais simples. Essas pessoas, quando veem isso, né, sentem que realmente a justiça de Deus é falha. E não é bem assim, né? Se a gente for ver o livro dos Espíritos novamente, Kardec pergunta, por que o mal prospera? E os espíritos são enfáticos pela omissão dos bons. É. E muitos vão acreditar que o mal prospera porque existe uma força contrária à força de Deus. Né? Um espírito maligno que dominando e produzindo esse mal. Né? Uma força oposta a Deus. Um diabo, por exemplo. E aí nós vemos o que a gente falou no bloco anterior sobre a ignorância. Tudo isso se derivou do quê? Da ignorância misturada à falta de capacitação, de terem traduzido os textos bíblicos sem ter a capacitação, o conhecimento do grego, do hebraico, e o termo daimônio virou demônio. Esse é o problema. Porque o que acontece? O que era para ser espíritos, que vem também de pneuma, sopro, se transformou num ser da treva. Que é o demônio, o daemon, que é gênio, espírito simpático. E nisso criou-se uma fantasia, uma superstição, que como é que Deus, sendo perfeito, onisciente, onipresente, com tantas virtudes, criar um ser para disputar com ele o comando do universo? Isso é uma tolice, uma loucura. A lógica dessas pessoas é que Deus, sendo bom, perfeito, não poderia permitir que essas injustiças, aparentes injustiças, se perpetrassem. Então, não pode ser Deus. Não pode vir de Deus. Mas é por não conhecerem. Novamente, a gente fala da ignorância. Por ignorarem como Deus age, de fato. Ignorarem que o mundo está como está, porque esse é o plano de Deus. Né? Não tem nada fora de controle. Não, estamos evoluindo. E eles ignoram o mecanismo das ações de Deus, porque o que acontece? Vamos dizer que nós, espíritas, acreditemos no tinhoso, não é? No pois demônio, é. No diabo. Ele tem uns 350 nomes, né? Vamos dizer, eu acredito nele. Tá bom, eu fui e matei alguém. Eu fui e roubei alguém. Eu fui e cometi crimes. Se nós verificarmos, não é o diabo que vai fazer eu penar. Não é o diabo. O diabo vai ser aquele que realizará o meu sofrimento. Mas, automaticamente, quem é o primeiro a me punir não é ele, é Deus. porque eu estou infringindo a lei de Deus, aí eu sou entregue ao diabo. Então, Deus só está permitindo que ele Então que ele o mal continua não sendo do diabo. Está o a serviço é de Deus. É a serviço de Deus. Então, aí vem a insanidade. Porque tanto o mecanismo como a atribuição estão equivocados. Pois é, Maria Antônia, quer acrescentar alguma coisa? Ok, não, tchau. Então, olha, nós vamos agora para um breve intervalinho musical. Nós vamos ouvir aqui, atendendo ao pedido da Karina Fatinello, lá de Americana, e da Letícia Fatinello, a canção Minha Vida, da Rita Lee. Personagens do meu livro de memórias que um dia rasguei do meu cartaz. Entre todas as novelas e romances de você, me lembro mais. Desbotam alguns, uns ficam iguais. Entre corações que tenho tatuados de você, me lembro mais. De você, não esqueço jamais. Bem, amigos, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Visão Espírita desta noite. E nós vamos falar aqui nesse bloco sobre a Páscoa que é celebrada, a Páscoa cristã, que é celebrada agora no próximo domingo. Domingo é dia 20, né? Dia 21 de abril é a Páscoa. A palavra Páscoa tem origem no termo hebraico Pessah, que significa passagem. Para os judeus era a comemoração da passagem do povo hebreu do cativeiro à liberdade. Foi protagonizada pelo profeta Moisés. Para o cristão, a Páscoa tem relação direta com ressurreição, entendendo-se aí, né, o retorno daquele que já morreu com seu corpo físico. Então, com a ressurreição de Jesus e, portanto, carrega a simbologia do renascimento. Dito isso, a gente pode começar com algumas perguntas. Jesus, ele possuía o conhecimento prévio de todos os acontecimentos que sucederiam à ocasião que ficou conhecido como a Última Ceia. Naquela ocasião, ele revelou que Pedro o negaria, que outro companheiro o trairia, dando a entender que seria Judas. Sendo assim, se Jesus tinha conhecimento de tais fatos, ele não poderia evitá-los? Ele não poderia proteger-se? Em outras palavras, não proteger-se quando se possui os recursos para isso, não é de alguma forma uma espécie de suicídio? Não. Jesus, ele conhecia plenamente as condições de funcionamento da vida. Um espírito perfeito, ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele conhecia a cultura da época, ele conhecia todos os mecanismos da sociedade dele, que ele nasceu. E ele tinha, sobretudo, a consciência da missão que ele tinha que cumprir. Então, ele jamais ia deixar de passar pela experiência, dado o compromisso que ele tinha com Deus. Porque o convite que foi feito a ele para assumir o planeta Terra foi direto, né? Um dos Cristos planetários, e ele é um espírito puro, perfeito. E ele assumiu essa tarefa, essa missão. E ele, então, não podia mesmo deixar e evitar de passar por essa experiência. Tanto que, se tivesse que passar, como eu havia comentado antes do programa, o soldado se propôs a ficar no lugar dele. E ele não quis, ele teve essa consciência plena. Porque ele tinha consciência da responsabilidade, da missão com que ele veio aqui na Terra. De ser o exemplo. E para ele, o importante não é a vida carnal, é a vida espiritual. Daí dele ter passado pela experiência que passou. Quanto a ser suicídio, que eu acho que essa pergunta é muito pertinente, se caracteriza suicídio quando, de fato, a pessoa foge da sua vida propositalmente de medo de enfrentá-la, né? E as pessoas buscam suicídio como uma maneira de deixar de viver aquela experiência que não está satisfazendo. Mas não é o caso de Jesus. Muito pelo contrário, Jesus sabia qual a sua missão, qual era a sua função. Ele escolheu, aliás, a parte mais difícil, né? E ele escolheu ir até o final da sua missão, né? Que foi morrer na cruz daquela forma. E outra coisa, ele não quis morrer na cruz. Isso é um aspecto muito importante, porque nas outras religiões há uma valorização muito grande da crucificação e dizer que Jesus morreu na cruz por nós. Jesus não morreu na cruz por nós. A crucificação era um método usado na ocasião para aquele que contrariasse as leis. As leis da época. Era uma coisa cultural, poderia cultural, ser enforcamento, fuzilamento em outras sociedades. Isso, exatamente. Então foi por isso. Agora, onde é, qual é o papel dele? Ele veio trazer o ensinamento do amor, da bondade, da convivência saudável, da convivência amorosa entre as pessoas. E ele não poderia deixar de cumprir essa missão até o final, porque ele fez por amor. Tanto é que nos últimos momentos ele olha para o povo que está ali à volta dele e fala: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Eu acho interessante esse ponto da discussão a respeito disso, né? A respeito desse fato. É porque Jesus, de fato, sabia o que vinha acontecer. Mas você falar que ele não fez nada para modificar e que talvez fosse um suicídio, é falta de nós conhecermos a atitude de Jesus, porque ele, durante todo o tempo que ele esteve com os apóstolos, ele os ensinou que era ser ético, que era ser correto, lhe transferiu conhecimentos profundos. E mesmo naquela noite, ele avisa que tal fato iria acontecer. E ele orienta. Ele estava fazendo o quê? Ele estava concitando seus apóstolos a usar o livre-arbítrio, porque ele não podia fazer por eles. Então, ele foi até o final para que os apóstolos modificassem o seu destino, que por eles foi traçado, que eles estavam se dirigindo para aquilo. Porque nós falamos de Judas, mas com exceção de João, todos o abandonaram. Judas o entregou por 30 moedas de prata, Pedro negou, e os outros o abandonaram. Só João esteve com ele no final, junto com as mulheres, junto com a sua mãe, junto com Maria de Magdala. Não é? Alguns dizem que Joana de Cusa estava lá, outras dizem que outra Maria estava lá, mãe de Marcos estava lá, que a gente não sabe quais são essas mulheres. Mas então, ele foi abandonado praticamente por todos. E também no momento que foi escolhido entre ele e Barrabás, preferiram Barrabás. Não é? Então, nós temos que ver uma série de fatos que aconteceram e que ele fez de tudo para modificar essa história. Isso é, não precisaria ter sido assim. Não. O povo poderia ter escolhido Jesus, ele não teria sido crucificado. Mas eles optaram, é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Após aquela ocasião, que é conhecido como a última ceia, Jesus e seus discípulos mais próximos, João, Tiago e Pedro, dirigiram-se para o Monte das Oliveiras, num local conhecido como Jardim do Getsêmani. Ali, Jesus viveu momentos de angústia profunda, levando-o a pedir que o Pai afastasse dele aquele cálice. Sendo Jesus um espírito puro e infalível, alguns interpretam como um momento de fraqueza. Como podemos entender essa passagem? Olha, eu vou dizer uma coisa assim interessante, que a gente tem que pensar se ela de fato existiu. Porque se a gente for ver a história, como foi dita, ele foi fazer a prece e falou, orem comigo. Os apóstolos dormiram. Aí ele voltou e falou, acorda, vocês não estão orando comigo? E foi. Nem uma hora consegue ficar acordado? Eles dormiram novamente. Quem foi a testemunha ocular de que Jesus sofreu? Quem foi a contar essa história? Eles estavam dormindo, não teve testemunha ocular. Quem foi que falou? Quem ouviu essa prece? Nenhum deles, eles estavam dormindo. Isso é tácito, isso é claro. Quer dizer, alguém contou que isso foi escrito 70 anos depois. Sim, mas aumentaram, porque no Oriente isso é clássico. Você aumentar a história para causar impacto. Isso é tradicional. Não é? E outra coisa, depois de 70 anos, quanta coisa que foi introduzida. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E se ele fosse sofrer, não era por ele. Não era por ele. Se ele fosse sofrer, era pelo que iria acontecer com os seus apóstolos, com o que iria acontecer com os 500 da Galileia e o que iria acontecer com nós cristãos. Ao decorrer dos séculos, o que sofreríamos para segui-lo. E que sofremos até hoje. Por ele, ele sabia o que ele ia ter que passar. Agora, e nós? Nós temos força para superar as dificuldades? Quantos de nós abandonou a fé, que não foi inabalável no meio do caminho, justamente por causa dos sofrimentos e das dores? Não é? Então, se ele tivesse que sofrer, era pelo nosso sofrimento. Porque, como a Maria Antônia disse, ele falou, pai, perdoe-se porque eles não sabem o que fazem. E não sabemos até hoje. Até hoje. Difícil atribuir. Maria Antônia? Eu queria comentar, sim, porque chama atenção, além de eu ia comentar essa questão dos discípulos estarem dormindo, né? Mas veja bem, quem escreve supostamente sobre essa questão seria Lucas, Mateus e Marcos, que não estavam com ele lá naquele momento. Testemunho ocular, né? E João, Tiago e Pedro não teriam colocado isso, porque se alguém pudesse ter falado, seria João. Nenhum deles tem essas informações do Evangelho. E eu fui, inclusive, ler alguma coisa nas obras espíritas. Primeiro, Kardec não faz nenhuma menção nesse sentido. Dessa passagem. Outra coisa que chama a atenção é que todos esses evangelhos, além de ele ter sido escrito mais de 50 anos, acho que foi 70 anos depois, né, de Jesus ter desencarnado. Hoje sabemos que os mais antigos, na verdade, os primeiros foram as cartas de Paulo. Vieram antes dos evangelhos. Isso! E tem uma coisa, os evangelhos que contêm essa informação são chamados de evangelhos sinóticos, né? Sinóticos, então, são aceitos pela igreja. Que canônicos. Não tem razão de ser, né? E aí o que me chama a atenção é o fato de que, quanto tempo depois, ainda que sobrasse memória, essa memória ia estar muito alterada. E tem um detalhe, a gente sabe que muitas informações do Novo Testamento foi alterada pela própria igreja, por interesse da própria igreja. Eu não me lembro exatamente a data, mas acho que por volta de 1500. Tem lá uma figura chamada Jerônimo, que disse que as informações contidas no Novo Testamento não estavam corretas e resolveu mexer. Não, e alterou, ele reclama, né, disso, porque ele foi obrigado a fazer isso. Ele recebeu uma incumbência que ele não tinha condições de realizar. E ele escreve isso, dizendo que muito do que ele tinha feito, ele tinha montado porque ele foi forçado a isso. O tradutor da Vulgata Latina. São Jerônimo, tradutor da Vulgata. Da Vulgata, isso mesmo. Então, veja bem, eu acho que não justifica essa frase. Jesus, de forma alguma, teria não dito poderia isso. Não poderia ter acontecido, né? O tempo passa rápido, mas dá tempo de mais uma ainda. Jesus, em seu ministério, durante todo o seu ministério, ele sempre combateu com veemência todas as formas exteriores de culto. Combateu os fariseus, sobretudo, enfatizando sem engano que mais importante era cultivar um coração puro do que rituais e sacrifícios que eram comuns em seu tempo. Nos evangelhos encontramos a descrição da última ceia, quando Jesus convoca os discípulos presentes a celebrarem sua memória, num formato, né, tomai e bebei, tomai e comei, né, num formato que depois ficou instituído pela Igreja Católica como o ritual da Eucaristia. Não parece ser contraditório que Jesus tivesse conclamado eles a realizar um ritual para se lembrar dele posteriormente? Então, eu fiz uma pesquisa, nós podemos tirar duas conclusões. Uma da pesquisa e outra minha opinião. A da pesquisa, você vai ver no livro Boa Nova, não é? Quando Humberto de Campos cita que nessa ceia, ele explica o porquê desse simbolismo. Em realidade, a gente tem que considerar também um detalhe, né, Wilson? A religião, na época, ela se baseava em simbolismos. Porque não podia, ela não podia ir para o lado da filosofia através dos questionamentos intermináveis. Não podia ir do lado da ciência, por causa do mecanicismo e por causa da matemática, por causa do cartesianismo. Então, ele precisava do simbolismo para tornar poética a religião como ela era. Então, nós vemos Humberto de Campos dizendo, né, explicando que Jesus disse o seguinte na ceia, está no livro Boa Nova: este pão significa o do banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do Espírito renovador dos meus ensinamentos. E é interessante que é o pão nosso de cada dia. Sim. E o vinho, por que que ele é o renovador? Pensei, né? Porque o vinho vem da uva morta. Ela é amassada e morta. Acabou tudo. Não, vem o vinho. Então, pode ter esse ensinamento. Constituirão o símbolo da nossa comunhão perene, no sagrado idealismo do amor, com o que operaremos no mundo até o último dia. Todos os que partilharem conosco, através do tempo, desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, terão espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. Então, esse é um ponto de partida. Não vi, não achei outra coisa a respeito. Agora, também, a gente pode ter a opinião que isso também não aconteceu. Que isso foi uma introdução para facilitar outros entendimentos. Porque se tem a intromissão dos concílios, que dizem os historiadores que tem 4.000 e tantas interposições na Bíblia, isso pode ter sido uma delas. E para se criar o ritual. Então, o ritual do batismo, o ritual da Eucaristia, o ritual. Os tais dos sacramentos. Os sacramentos, né? Exatamente. Maria Antônia, é o que eu iria dizer exatamente sobre a informação do livro Boa Nova. Interessante, muito interessante. Bom, tempo passa rápido, nós selecionamos uma poesia, eu acho que dá tempo ainda, né? Poesia. Uma poesia de Maria Dolores, chamado Prece por Libertação. Estamos falando sobre libertação hoje aqui. Falamos sobre, né, o conhecimento que liberta, a verdade que liberta, né? E finalizamos então com a Prece para a Libertação, extraído da obra Caminhos de Volta, também pela psicografia do Chico Xavier. Jesus, Mestre e Senhor, todos nós, os tutelados teus, vinculados ao mundo, estamos presos de algum modo e quase sempre a sós, no caminho interior para a união com Deus. Em sentido mais amplo e mais profundo, quase todos estamos encadeados a problemas que nos compelem dia a dia a trilhar palmo a palmo a vereda sombria de inquietações extremas. Somos presos, Senhor, à disciplina que nos faça entender a bondade divina. Pela bênção da prova, algemados à dor que nos renova o próprio coração. Encarcerados comumente nas lutas que nos levam para a frente, conforme os teus programas, no ignorado amor com que nos amas. Tantas vezes, Jesus, somos detidos em lembranças cruéis de tempos idos, segregados em mágoa e desalento, nas celas de pesados desenganos, inibidos no impacto violento das aflições que surgem de improviso nos caminhos humanos, ou barrados, por fim, nas linhas curtas de aposento estreito, por favor da justiça, na execução da lei de causa e efeito. É por isso, Senhor, que nós, os prisioneiros de mil normas, aos sublimes grilhões que vibram no trabalho, com que, em silêncio, nos transformas, aqui estamos a rogar-te, em prece. Faze-nos mais irmãos, no cultivo do bem que ajuda e esquece, e auxilia-nos, Mestre, a compreender, mesmo quando a lição não nos agrade, que apenas uma chave em nossa vida guarda poder libertador. A chave da humildade que nos deste, conduzida na prática do amor. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Temos aqui uma breve agenda dos próximos dias. No sábado, dia 13/4, às 14h30, palestra com o amigo Jairo Capasso sobre o tema O Tempo, lá na União Espírita de Piracicaba, na rua Regente Feijó, 933, aqui no centro. Sábado, desta vez, dia 18/5, às 14 horas, acontece também o curso para expositores espíritas com Álvaro Augusto Vargas, lá no Centro Espírita Manuel Augusto Girão. Lembrando que as vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas antecipadamente pelo site usepiracicaba.com.br. Sábado, dia 15 de junho de 2019, a partir das 8h30 da manhã, teremos a alegria de receber em Piracicaba, para um seminário, uma palestra, o amigo Haroldo Dutra Dias, que vai abordar o tema Boa Nova e as Bem-aventuranças. Será no Clube Recreativo do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, que fica lá na Avenida Dois Córregos, 3110. A entrada é gratuita. No entanto, a organização do evento receberá doações que serão destinadas ao Lar dos Velhinhos de Piracicaba. Como doação, como sugestão, um pacote de fraldas geriátricas tamanho G ou GG ou uma caixa de leite longa-vida. As inscrições também, as vagas são limitadas, portanto, inscrições antecipadas pelo site uniãoespiritadepiracicaba.com.br. A realização desse evento é pela União Espírita de Piracicaba e o apoio é da USE, União das Sociedades Espíritas de Piracicaba. O programa está chegando ao final. Se você perdeu uma parte desse programa, ou mesmo para ouvi-lo novamente, a partir de amanhã você já pode, se você já baixou o aplicativo novo, o programa já estará disponível pelo aplicativo para ouvir a hora que você quiser. No entanto, ele será retransmitido às segundas, quartas e sextas, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 da manhã e às 20 horas, e aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. Acompanhe também o programa Visão Espírita ao vivo, todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã. Lembrando sempre que esse programa está no ar desde o ano de 1999, portanto, já são mais de 20 anos, levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alan Dini Souza, Alex Bonafini, que está aqui conosco hoje, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, a amiga Maria Antônia Paduan, que também nos acompanha hoje, Sérgio Aguiar, como operador de som, André Sanson e o Guilherme Pereira, que está aqui nos auxiliando, e este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, agradecendo todos que nos acompanharam, que passaram lá pelas redes sociais, pelo Facebook, que comentaram ali, que compartilharam. E passo aqui as últimas palavras para a amiga Maria Antônia Paduan, né, e peço para o Alex Bonafini para ele fazer a prece de encerramento. Queridos ouvintes, mais uma vez agradecemos a paciência, a permanência conosco e o incentivo com a participação de cada um no nosso programa. Agradecemos ao Wilson, ao Alex, ao Guilherme aqui presente e à espiritualidade que sempre nos assiste em todas as atividades relacionadas à doutrina. Obrigada. Eu, de minha parte, queria agradecer a todos aqui encarnados e desencarnados que colaboraram com esse trabalho, aos ouvintes que tiveram paciência em nos escutar. Peço desculpas se cometi, de minha parte, erros. Não é? E que Jesus possa nos abençoar, porque trabalhar aqui para Jesus nesse programa bendito é uma dádiva indizível, não tem preço. Por isso que nós somos milionários, porque o salário nosso é muito bom para esse tipo de trabalho. Desta feita, queria de todo o coração agradecer a Jesus, que a todos nos conduz, por todas essas oportunidades benditas, por nos dar a mão, por nos dar o pão, por nos dar possibilidades engrandecedoras, motivadoras, de modificar o nosso destino, que não foi traçado, mas a nossa vida, que foi por Deus cuidada, para que possamos traçá-la dia após dia, da melhor maneira possível, para sermos melhores hoje do que fomos ontem e amanhã do que estamos sendo atualmente. Jesus, querido irmão, nos ampara, nos ilumina, nos dando força, coragem, para superarmos as dificuldades do dia a dia e que possamos aprender a ser felizes realizando a felicidade alheia. E que acima de tudo, Pai, seja feita a vossa vontade, não a nossa. Que assim seja. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.